Musical FM, musical por opção, e os Anos Dourados com Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Connie Francis cantando Lipstick on Your Collar. Things found. Musical FM, os Anos Dourados com Roy Orbison, Dream Baby, The Beatles, Eleanor Rigby. Esta é a Musical FM de São Paulo, 105,7, e os Anos Dourados sem intervalo comercial. Agora do Beach Boys, Help Me Rhonda. E depois de Dee Sharp, Mashed Potato Time. Well, since you put me down, I've been up to it in my head. I come in late at night. Thank you. Lucifer, Good Morning Starshine, Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. pra terminar o programa de hoje tem Ed Arnold, Make the World Go Away. Everly Brothers, Bye Bye Love. Make the world go away. Thank you. acabou-se. E acabou-se definitivamente. Os Anos Dourados sai do ar a partir de hoje, domingo. Amanhã entra um novo programa da Musical FM de São Paulo. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. A vida continua, uma boa semana para todos. Boa noite, São Paulo. Musical FM apresentou Anos Dourados, na apresentação de Jorge Elau. Oferecimento Up and Down e sua noite do flashback. Pamplona 1418. Rei Plus, fios e cabos elétricos. Rei Plus, tecnologia de ponta a ponta. 011-831-4299. 105,7. Musical FM. Muito mais música brasileira. Comerciais, as últimas quatro músicas selecionadas pela Claudete Siqueira para os Anos Dourados desta terça-feira. Eu volto já já. 105,7. Começando o último bloco dos Anos Dourados desta terça-feira pela 105,7 com Johnny Mathis, It's Not For Me To Say, e Edie Gourmet, Blame It On The Bossa Nova. It's not for me to say you love me. It's not for me to say. Para terminar o programa tem Everly Brothers, Problems, e depois um sucesso de 1960, Gary U.S. Bonds, New Orleans. down the Mississippi, down in New Orleans. I said,